Antes de começar, gostaria de dedicar este episódio barra entrevista à minha finada esposa, Bruna Vitória, na qual gostaria de ter ido no dia deste encontro, mas por conta do seu trabalho não pôde comparecer. Seu falecimento ocorreu no dia 16 de setembro de 2024, 6 dias após a gravação. Espero que possamos nos encontrar algum dia que, de onde estiver, junto a Deus, esteja cuidando de mim e daqueles que amo. Seu beijo e seu sorriso nunca será esquecido. Tá, a pergunta que eu queria fazer para tu era qual é o que é que fez tu começar a fazer um mochilão? O que é que, tipo, do nada assim, ah, vou pegar minha bolsa e dizer assim, mãe, tô indo ali e voltar um mês depois. Eu acho que tudo começa, sei lá, muito antes, sabe? Não é uma coisa recente. É uma coisa que eu me identifico desde que eu era muito novo. Em parte é porque meu pai, ele trabalhava em navio antes de eu nascer, e aí eu cresci vendo as fotos dele ao redor do mundo, sei lá, ele visitou a Europa, Estados Unidos, tinha foto dele na neve, tinha foto de navio, e eu cresci nesse ambiente, ele falava inglês, tinha coisas culturais, sei lá, tinha boneca russa, tinha uns negócios lá chinês, tinha um negócio bem cultural, sabe, na minha casa, e sempre me deixou curioso sobre outros lugares do mundo, mas eu acho que também sempre foi uma coisa que eu tive. Porque meus pais se mudavam muito quando eu era criança. Então eu nunca tive um lugar que eu tive raízes. Eu nunca tive um amigo de infância que eu conheço desde que eu existo. Eu não tenho amizades assim de tanto tempo, sabe? No fim, tudo na minha vida acaba sendo muito, muito efêmero, sabe? As coisas vêm e vão e eu acabei me adaptando a ser assim. Agora, pra mochilar, eu acho que foi muito uma... Porque assim, eu sempre tive essa vontade de explorar, conhecer o mundo e tal. Mas pra girar a chave de mochilar, eu acho que foi depois que eu assisti o Na Natureza Selvagem, já viu? Já vi. E eu tô lendo esse livro, inclusive, agora, da história do Chris McCandless. E esse livro, esse filme, na verdade, cara, eu achei, tipo assim, depois que eu vi aquilo, eu disse, cara, é meio que isso que eu quero pra minha vida. Eu quero sair por aí, poder me virar em qualquer lugar, sabe? É, realmente ter esse nível de autossuficiência, de poder chegar numa cidade que eu não conheço ninguém, chegar nos lugares e poder me alimentar, e poder fazer isso, poder fazer aquilo. E meio que essa era a minha natureza, que eu percebi. Tipo, quando eu vi o filme, eu me identifiquei e disse assim, esse é o meu estilo de viagem, mas era só um palpite. Aí quando foi em 2023, ano passado, eu acabei me envolvendo muito com uma pessoa. Falhas técnicas aqui. Exatamente. Acabei me envolvendo muito com uma pessoa e tal. E aí depois teve um término nem um pouco massa. E aí foi uma coisa que me destruiu, sabe? Que eu desmoronei assim. Aí foi a oportunidade que eu tive pra mim buscar dentro de mim o que eu era. E aí quando eu olhava e fazia essa pergunta pra mim mesmo, o que eu encontrava é que eu era esse cara que gostava de explorar, se aventurar, de fazer trilha, de viajar, mas eu nunca tinha experimentado isso, né? Então eu peguei e decidi fazer essa viagem, a primeira viagem que eu fiz de carona, que eu cruzei o Piauí, eu saí da minha cidade e fui até o meu objetivo era chegar numa cidade específica, na Serra da Capivara. Só que eu cheguei tão rápido que aí eu disse assim, ah, eu tô aqui, eu vou sair andando por aí. Aí eu desci até o São Francisco, aí eu voltei cruzando Pernambuco, meio que pela lateral, Petrolina, Uricuri, aí depois fui pra Juazeiro e voltei pelo Piauí. E aí depois que eu fiz essa viagem, eu senti que aquilo era eu na minha forma natural mais plena possível. Em que eu me sentia melhor, em que eu me identificava mais. Porque tinha uns perrengues e eu tinha que resolver os perrengues. Eu tinha que tomar decisões e se eu tomasse decisões erradas, eu tinha o peso das consequências dela. E isso é uma coisa que me deixava mais motivado de refletir, pensar e chegar em soluções, sabe? E aí foi uma identificação. Eu me encontrei nisso. Isso tem influência também com o pessoal de sobrevivencialismo, coisa assim também? Ou é só tipo... Como é que eu posso dizer? Foi só... É tipo, tu vê aquele da Natureza Selvagem... Foi só isso ou aquele pessoal, tipo, ah, sobrevivencialismo e tal? Teve mais alguma outra influência que tu teve além dessa ou não? Eu acho que é engraçado, né? Porque a gente acaba sendo um misto de muitas referências que a gente pega pelo caminho. Quando eu era criança, eu gostava muito de construir coisas, eu gostava muito de assuntos de sobrevivência e principalmente zumbis. que teve na época que saiu The Walking Dead, sim, que era febre. E aí eu fiquei fascinado pelo aquilo. Eu li aquele livro, O Guia de Sobrevivência contra Zumbis, do Max Brooks, que nada mais é que um guia de sobrevivência, só que pra ficar uma coisa mais lúdica, mais acessível, ele bota sobrevivência pra zumbis, mas sobrevivência no geral, né? Isso sempre me inspirou, tipo, eu sempre gostei muito disso, de sobrevivência e tal. E aí isso respingou no meu jeito de viajar. Porque existem vários perfis de quem viaja, e eu percebo muito isso. É, principalmente agora aqui que eu cheguei em Recife, aqui tem outros mochileiros, digamos assim, o pessoal tem quem faz voluntariado, tem quem faz outro tipo de coisa. E eles são menos autossuficientes, sabe? Eles são mais, tipo, chegar no hostel e cozinhar, ou conseguir comida barata e tal. Eu sou mais autossuficiência e tentar me virar ali assim que eu tenho nas minhas costas, sabe? Entendi. E isso é o perfil que eu encontrei mais no Chris McCandless, né, na Natureza Selvagem. Que às vezes ele é um pouco mais maluco, ele era um pouco mais maluco, né? Entendi. Pra quem viu o final do filme. Ele é muito mais radical, assim, mas é o que eu identifico, porque é um desafio pra você como pessoa, porque a partir do momento, sei lá, que você começa a morar sozinho, você assume responsabilidades, ainda existem responsabilidades que você não assume, por exemplo, a sua própria saúde, porque tem um hospital ali que alguém pode cuidar de ti, ou a tua própria segurança, porque tem um policial. Quando tu dá um passo além e vai pra um lugar completamente isolado, aí tu tem que pensar nessas coisas também, e isso vai te dando responsabilidade pesadíssima. E às vezes o pessoal me pergunta, ah, sei lá, se alguém tentar te matar, se alguém tentar fazer isso, se alguém tentar te assaltar. E a minha resposta é, sei lá, eu tenho planos pra isso, sabe? De o que fazer, de como agir. Tenho meio que protocolos assim na minha cabeça pra isso, mas também nunca aconteceu, porque é muito tranquilo. Tu pode falar um pouco mais sobre esse protocolo, porque foi quando tu tava falando que ia vir pra cá, aqui em Recife tá meio perigoso. Então, tipo, minha dúvida ficou, cara, se tentarem pegar esse mano no meio da estrada ou coisa assim, qual o protocolo que tu tem na cabeça e, tipo, geralmente quais são os mais comuns, assim, que... Tu tem contato, antes de tu responder, tu tem contato com outros mochileiros ou não? Não, sou um... É lobo solitário, no caso. Um lobo solitário, total. Mas, tipo, qual o protocolo que geralmente é o que tu tem mais na cabeça, assim, sei lá, tu pode... Do que tu considera mais urgente ao menos urgente, vamos dizer assim. Primeiro de tudo é entender o que é arriscado e o que não é. As pessoas, elas ficam muito focando na parte, por exemplo, de... Você pegar a carona com um desconhecido e, sei lá, o desconhecido querer te assaltar. Mas a verdade é que, assim, o assalto nada mais é do que uma matemática na cabeça do cara que tá assaltando. Ele quer ter o máximo de lucro com o mínimo de risco. Eu sou uma pessoa vulnerável, digamos assim, só que eu não... O que eu vou ter que o cara vai querer, sabe? Sei lá, um celular fodido. Porque se eu tô viajando de carona, eu já não tenho grana. Então eu não sou o alvo mais visado. E eu também tenho um estilo... Agora nem tanto, é que assim... E tal, eu tô de calça, de bota, mas no geral eu estilo meio largadão intencionalmente. Entendi. Pra não ser um alvo visado. Então, sei lá, eu uso uma regata com um shortinho de tactel e fico usando, e uso umas plaquinhas de papelão. O cara pensa assim, cara, esse cara tá fudido, não tem um tostão no bolso, por que que eu vou querer assaltar ele? E essa é a primeira parte. No geral, o que mais me preocupa, assim, eu acho que ninguém roubaria minha mochila, mas se roubar, basicamente o plano é voltar pra casa, sabe? E aí qual seria o backup? Eu tenho uma pochete que eu deixo ela cruzada, por debaixo da minha roupa. Eu botei ela na minha bolsa agora porque eu tava suado com essa porra. Mas que a ideia é basicamente, ela tem um celular, uma carteira com dinheiro e alguns cartões e minha identidade. Então se tudo der errado, eu consigo voltar pra casa. E eu tenho uma reservazinha de grana e tal, de boa. Então é só ter o básico ali, tanto pra... É o básico, tipo, pra situação de emergência também. E, no caso, ter também um local pra voltar também, né? Também, um local, assim, que tu possa usar como um certo refúgio, vamos dizer assim, né? É, assim, eu falo nesse sentido porque... Uma analogia boa pro meu estilo de aventura hoje é muito mais uma aventura que eu... É como, sei lá, se eu me atirasse ao oceano e depois voltasse pro porto. Porque eu tenho um trabalho normal, eu tenho uma, sei lá, principalmente trabalho, né, que é o mais importante. Então eu tenho, a partir do dia 23, eu tenho que estar de volta no meu trabalho com as minhas responsabilidades, para eu poder resumir o meu salário. É porque o pessoal pensa muito que quem faz mochilão é só um cara que é vagabundo, assim, pelo menos que eu já vi. Uhum. É, por aqui mesmo, em Recife, muita gente que eu já vi comentando dizendo que quem faz mochilão é vagabundo, que só não quer ter responsabilidade com a vida, mas às vezes é só um cara que quer ter um estilo de explorar diferente, ou tipo, de curtir a vida também diferente, que tu mesmo falou, tu viaja sozinho, sem ninguém, tu mesmo faz a tua própria diversão ali, tu mesmo, o destino também, tu define teu destino, mas tipo, às vezes tu tem que parar em algum canto por motivo X ou Y e tal. Mas é isso aí que tu falou, de... Ah, o pessoal acha que é vagabundo e tal. Às vezes eu gosto desse estereótipo, porque no fim, assim, a pessoa tem que saber usar o estereótipo que vai existir ao seu favor. Porque eu sinto que isso cria uma quebra de expectativa muito grande em quem me dá carona. Então, por exemplo, quando o cara para assim pra subir no carro, ele pensa assim, deve ser um cara desempregado, que não come há dias, algum tipo de coisa assim, sabe? E aí, conforme o cara vai conversando, que ele vê que eu tenho um trabalho normal, que eu tenho uma vida normal e que aquilo é só minha aventura, eu deixo de ser aquele o vagabundo, digamos assim, na mente das pessoas, eu passo a ser um cara muito mais interessante. E aí o cara quer muito mais me ajudar, porque geralmente, por exemplo, já aconteceu de um cara me dar carona e tal, e ele tava com a família dele numa van. Ele quis me dar carona, eu achei isso muito estranho, porque quase sempre é assim com uma pessoa, um homem sozinho e tal, que decide dar carona porque quer ajudar, né? Pra não colocar a família em risco e tal. E aí, conforme eu fui conversando com ele, eu fui entendendo que ele queria me ajudar porque ele sempre quis fazer isso. Então, ele me ajudar era meio que a forma dele fazer as pazes com eu dele do passado, porque agora ele tinha família, ele não conseguia mais parar pra fazer isso, ele tinha o trabalho dele, negócios e tal. No caso, ele tinha essa vontade dentro dele, mas nunca chegou a realizar. Isso, e eu sinto muito isso na estrada, que muita gente me vê dessa forma, como, cara, você é o ideal de liberdade que eu queria ter, te dar coragem de fazer e eu não tive, sabe? Por isso eu vou te ajudar. E, sei lá, eu me sinto assim lisonjeado quando eu percebo, né, que tem esse sentimento em cima de mim. E eu gosto muito também que deixa tudo mais leve, sabe? A pessoa se sente mais à vontade comigo, porque ela sente que não é uma relação de... Eu não quero tirar proveito em cima dela. Ela tá me ajudando de bom grado, e eu sou grato por isso naquele momento. Mas depois daquilo, sei lá, ela vai ficar tipo assim, fiz uma boa ação por alguém e eu vou seguir minha vida, e depois eu vou voltar pro meu trabalho, e vão ser histórias que no futuro vão ser contadas, sabe? Agora, teve alguma... como é que fala? É muito comum o pessoal dar estadia, ou é algo que assim o pessoal fica mais cismado? Por exemplo, tu precisa ficar num local... de alguma pessoa que tem família, etc. O pessoal fica meio cismado contigo, ou é tranquilo, depois que eles conversam contigo, entende teu propósito, eles tipo, é mais receptivo nessa questão, ou ainda tem aquela desconfiança quando tu tá lá? Eu acho que é um, assim, existem viajantes e viajantes, né? Eu nunca dormi na casa de ninguém por uma questão pessoal minha, sabe? Que eu não me sinto à vontade assim de ir lá e entrar na intimidade daquela pessoa. No máximo, quando é da minha família, que aí é de boa, sabe? Meio que, sei lá, parente é mais tranquilo. Mas, no geral, eu gosto muito mais de ser visita, quando eu tô mochilando. Entendi. E aí, tanto que o meu ideal é, eu tenho minha barraca, e se eu precisar ficar em algum lugar, eu fico por conta própria e me viro, sabe? Pra não incomodar. Tu falou que é mais comum tu fazer barraca, mas, tipo, tu pode falar novamente sobre... Como é que tu faz a barraca, o local apropriado, como é que tu escolhe, que tu tinha me explicado, mas eu queria só deixar registrado aqui também, que foi interessante pra caramba o que tu foi falando. É porque assim, todos os animais na natureza, eles deixam rastros. E o ser humano deixa o rastro mais visível possível, que é lixo. Então quando você chega num lugar, que esse lugar tem embalagem de biscoito, tem sacola, tem bituca de cigarro, principalmente bituca de cigarro e de maconha, aquele lugar... Ele é frequentado constantemente por pessoas. Então, assim, eu prefiro ficar mais reservado, até por uma questão de segurança, né? De não saber e tal. E depois disso, beleza, isso é pra escolher o lugar. Depois que eu escolho o lugar, quando começa a anoitecer, eu levanto o acampamento, eu monto a barraca, porque vai que por algum motivo eu mudo de ideia, ou alguma coisa ali não me deixa muito seguro, sabe? E aí, antes do sol nascer, eu já levanto e me mando. E já teve alguma situação de, tipo, tu montou a barraca e o pessoal, alguém passou ali viu que tem a barraca e tipo foi curiar, ou tipo tu fica muito no local que é assim reservado o suficiente para ninguém ver, só tipo, ou a barraca é muito discreta? A barraca é muito discreta, ela é verde. Ah, camufla no meio do mato. Não, tá. Não é nem que ela é camuflada, ela é um verdezão assim. E aí é outro negócio, né? Quando você tá num lugar mais isolado assim, que não tem luz, se você não emitir luz, então ninguém consegue te ver. Ah, entendi, então fica lá no escurão assim. É, aí a barraca é verde, o saco de dormir é laranja, porque vai que eu preciso ser resgatado, aí tem que me sinalizar, digamos assim, sabe? Mas assim, essa é a primeira vez também que eu tô viajando com barraca, sabe? E eu geralmente eu acampo na minha cidade final de semana, né? E é muito tranquilo assim e tal. Mas nunca rolou, porque eu levanto a barraca muito cedo também. E geralmente as pessoas não andam no meio do escuro assim à noite a esmo, sabe? Porque é muito assustador, geralmente, para as pessoas. Hoje em dia eu já me acostumei. Mas para a maioria das pessoas é um ambiente assim muito. Tem muito ruído estranho que você não vê e tal. No caso, já teve também alguma questão de tu montar barraca em algum local que já tinha outras próximas, ou nunca ocorreu isso? De tipo, para encontrar outras pessoas que já estavam acampando ali? De montar barraca com gente próxima, só em camping, que aí a ideia é realmente essa, né? Entendi. Mas já aconteceu de eu estar no lugar e eu ia ver, tipo, sei lá, o sol nascer, eu tava acampado, ia ver o sol nascer, aí tinha um pessoal já lá. Aí nesse caso, qual é o meu protocolo? Primeiro de tudo é, eu preciso mostrar que eu vi eles e sinalizar. Então, tipo, eu dei um grito assim, tipo, opa! Aí eles pegaram e gritaram assim de volta. Então, pra mim mostrar, tipo assim, que eles, eu não tô pegando eles surpresa e vice-versa. Não tem um negócio desconfortável ali, né? Tu ia falar mais alguma coisa, Pedro? Sim, aí outra coisa também que eu sempre faço é ir lá e falar com eles, tipo, ah, e aí, tudo bom e tal, tá, tô acampado aqui perto, como é que tá, beleza? Não só pelo lado social, mas porque você vê qual é a vibe da galera. E eu sou muito de sentir a vibe de quem tá ali, sabe? Aí se for uma vibe meio estranha, tu já... Se, assim, uma pergunta também. Se for uma vibe muito estranha, tu prefere sair do local e ir pra um local mais afastado? Ou tu já fica meio que em estado de alerta, assim? Pode ser que aconteça tal coisa, eu vou ficar aqui só esperto pra não rolar nenhum problema. Geralmente eu mato se a pessoa quer conversar ou não. Se eles não tiverem afim de papo, tem alguma coisa errada ali, é melhor eu vazar. Entendi. E aí, se quiserem conversar e tal, no geral, se forem mais abertos, aí é só a galera querendo ficar de boa e não me incomoda tanto. No caso do... que já que tu faz mochilão, envolve muito a questão da comunicação. Então, tipo... tu é uma pessoa muito tímida, tu era uma pessoa tímida, ou tu já era uma pessoa muito comunicativa? E também... pra quem quer começar mochilão, se a pessoa for tímida e quer se aventurar e tal, qual dica que tu dá já pra quem é esse tipo de pessoa mais tímida assim? Cara, a timidez ela nunca passa, você sempre vai ter uma dose de receio. Assim como o medo nunca vai passar, você sempre vai ter uma dose de medo, o desconforto nunca vai passar. A grande questão é o que você faz com esse desconforto. Se o desconforto te paralisa, se o medo te paralisa, se a timidez ela te paralisa, então aí é foda. Você tem que realmente começar a lutar contra isso pra não te paralisar. Porque eu ainda hoje, eu sinto vergonha de chegar nas pessoas e por exemplo, quando eu tô num posto e eu vou perguntar de um por um, os caminhoneiros são parados, você sabe de alguém. Por exemplo, eu prefiro chegar e dizer assim, ah, você sabe de alguém que tá indo pra Recife? Do que chegar e dizer assim, você tá indo pra Recife? Porque se o cara não tiver indo, ele... simplesmente, tipo, ele pode dizer assim, ah, não sei, e é muito menos confortável, sabe? Não gosto de chegar a ser incisivo assim. Mas, assim, pra você mochilar, eu acho que é um processo meio que tu vai perdendo conforme tu vai fazendo, levando na prática. No começo eu ficava muita vergonha de escrever pra onde eu tô indo no papelão e ficar mostrando assim e acenando pro pessoal de carro. Só que aí eu comecei a perceber que isso diverte as pessoas, mas não tipo assim, elas estão rindo de mim porque eu sou maluco. Tem gente que tá rindo porque eu sou maluco, mas isso diverte porque eu sou quase uma figura folclórica, sabe? Tipo, cara, eu vi isso nos filmes, esse cara existe real, que da hora. Tipo, ia lá, aquele igualzinho um filme tal, tipo isso, né? Tipo isso, é um riso, tipo assim, nossa, que situação que eu não esperava, sabe? Tipo, já chegou alguém pra, tipo, só não ia te ajudar, não tô falando nem no sentido de te zoar pejorativamente, mas tipo... passou ali, viu aquela cena, tipo, achou engraçado, baixou a janela, falou alguma coisa, já rolou isso? Não. Cara, porque essas pessoas não tão... Tem essa malícia, digamos assim, elas nem conseguem me notar, digamos assim. Assim que elas conseguem reparar em mim, elas já estão lá longe, elas não vão desacelerar o carro só pra isso. É, porque até porque tem muito, tu fica muito em... Posto e aquelas avenidas que tem grande movimento, né, de carros. É, geralmente eu fico saída da cidade, né? Mas eu acho que é interessante porque acontece exatamente o oposto do que tá imaginando. O que mais acontece é eu tá pedindo carona, aí para uma pessoa e essa pessoa, ela não precisava fazer isso, mas ela me pede desculpa pro nome da carona. Tipo assim, sério? Ela diz assim, ah, nossa, desculpa, eu não posso te dar carona, porque eu vou entrar ali na outra rua, senão eu te dava carona, ó, cara, mas... Cara. E a pessoa não precisava, ela simplesmente podia seguir o caminho dela, às vezes um caminhão dele, ele gesticula, tipo assim, não, eu só vou entrar aqui assim e tal, ou também já acontece, porque eles não podem parar em qualquer lugar, né? Entendi. Você tem um acostamento assim, você tá perto de um posto, daí sinalizar, tipo assim, ó, eu não consigo parar aqui. Ou eu não tô conseguindo enxergar o que tu escreveu, sabe? Ai. Tipo, meio que querendo te ajudar. Já aconteceu outra situação também, quando eu tava no meu primeiro buchilão, que eu tava em Picos, que eu tava pedindo carona na saída errada da cidade. E aí passou um cara de carro com um senhor do lado, e aí ele parou e disse, ei, você tá indo pra... Mano, na cidade, eu esqueci agora, Campo Maior, algum negócio assim. Eu, sim, tô pedindo carona aqui e tal. Ele, não, então, nessa saída aqui, você não vai pra lá. Você tem que ir pro outro lugar pra poder dar certo. Aí beleza, já tava botando minha mochila aqui pra mandar pra lá. E aí ele disse, não, faz assim, sobe aí que eu te levo lá. E ele me deixou na saída da cidade. É uma coisa muito doida, porque a gente tem muita essa visão de que as pessoas são más, de que o mundo é um lugar cruel e frio. Mas quando eu tô viajando, eu sinto a generosidade das pessoas, sabe? Tipo, todo dia alguém faz algo muito legal por mim, alguma gentileza. É, sei lá, vai me dar carona, me oferece comida. É muito bacana, quer escutar a minha história. Então, tipo, mas quando tu saiu pra mochilar a primeira vez, tu achou que o pessoal ia fazer alguma maldade contigo? Ou, tipo, tu só saiu assim e disse, ó, vamos ver no que dá e aceitar o que vier? Tipo, o que vier de ruim, o que vier de bom? Tipo, tu já saiu com essa mentalidade ou tu tinha uma coisa mais negativa quando tu foi fazer o mochilão? Existe o receio, que era uma coisa desconhecida. Hoje em dia ainda existe um certo receio às vezes, sabe? Mas é mais um medo do inesperado do que qualquer coisa. Mas eu também já seguia, eu fui atrás do pessoal que já fazia isso e sempre pensei a mesma coisa. Cara, é tranquilo, no sentido de que às vezes acontece de ter uma carona mais confortável ou outra, mas no geral é muito tranquilo, o pessoal respeita e tal, tá curioso, quer te ajudar. E é rápido e basicamente assim, eles deram um panorama geral de como é pedir carona no Brasil, sabe? Outras pessoas que já fizeram isso. E aí eu já meio que disse assim, cara, se esse cara, sei lá, que tá no YouTube fez e deu certo, e outro fez e deu certo, comigo acho que vai dar certo também e eu vou arriscar. Mas na primeira vez que eu pedi carona, eu tava apavorado. E aí eu tinha pegado um bocado dessas dicas de YouTube, né, pra me fazer meu mochilão. E no fim, essas dicas nem foram assim tão boas, porque tinham outros detalhes que eu deixei passar. E a primeira carona que eu peguei era um caminhoneiro, que ainda hoje a gente é amigo, é lá de Fortaleza. E aí ele começou a me explicar, tipo, cara, quando você for viajar de carona, você tem que pensar dessa forma. Pense como um caminhoneiro, olhe principalmente BR, rota, estrada larga, que dê pra caminhão passar muito, tipo, rota de fluxo assim constante. Evite, por exemplo, rodovia estadual, que não passa tanto caminhão. Você consegue carona, mas é mais difícil, sabe? Então vai pensando mais nisso. E aí esse cara, ele meio que foi me ajudando. O último caminhoneiro que eu peguei carona, ele também me deu outras dicas, tipo, não pegue carona com o pessoal que carrega verdura, porque a verdura ela estraga rápido, eles andam muito apressado. Ah, entendi. Então eles botam a vida deles em risco, se você pegar a carona, você bota a sua também. Ah, entendi. Eu achei curioso aí. Agora, cara, no teu primeiro mochilão e esse, quais foram as coisas assim mais difíceis pra ti? É, tipo, desafio e tal. E teve a questão também que tu falou nesse, no dia 7 de setembro, agora foi complicado. Mas, tipo, fala pro primeiro e esse agora, se tu quiser acrescentar mais alguma situação. Cara, o maior desafio do último, meu último mochilão é que eu não me preparei muito pra ele. Eu literalmente botei uma semana de roupa na minha mochila. Era uma mochila normal, escolar dessa. Eu botei 7 dias de roupa. E o meu plano era passar 7 dias rodando e depois voltar pra casa. E aí o perigo era, sei lá, eu não tinha comida, eu não tinha como fazer comida, eu não tinha como me abrigar se chovesse, eu não tinha nada disso. Se eu caísse no meio do nada, não tinha o que eu fazer, tipo, um lugar sem sinal, sem área, eu tava ilhado ali e eu ia depender de outra pessoa vir me socorrer, sabe? E diversas vezes, e eu estipulei regras pra me seguir, que em um outro momento eu acabei quebrando, por exemplo, não aceitar a carona pela metade do caminho. Ah, eu vou te levar, eu quero ir pra cidade X, eu te deixo no povoado aqui no meio do caminho. Não era pra eu fazer isso, teve uma vez que eu aceitei uma carona assim e isso me deixou muito ansioso porque eu tava correndo risco. Porque geralmente, desculpa eu estar interrompendo, mas tipo, essas caronas que vão até o meio do caminho, elas são mais propícias a botar tu em risco, no caso. Não, assim, da parte da pessoa, ela tá na inocência querendo ajudar, ela quer ajudar você. Mas nesse caso, eu tava muito preparado de cair numa cidade que não tinha um hotel, que não tinha uma infraestrutura pra mim poder ficar ali assim. Seria mais isso, e também colocar tu num local, como tu tinha mencionado também, de ficar num local vazio, com pouco fluxo de veículo ali, né? Tipo, sei lá, demorar muito pra conseguir uma viagem. Ia ficar travado em algum lugar, sabe? Isso era uma coisa perigosa. E que em um outro momento eu acabei vacilando nesse sentido, mas que, por sorte, não virou uma situação pior, sabe? Isso era o principal problema do meu primeiro mochilão. Eu tava muito despreparado com esse lance de autossuficiência. Nesse agora, eu exagerei nisso. Eu vinha com a mochila muito pesada, ela estava pesando 20 quilos. E outro problema também é que eu estava muito ansioso para pegar a estrada e avançar o mais rápido possível. Então, no 7 de setembro, por exemplo, eu fui para Fortaleza dia 6, só que eu resolvi uns problemas pessoais lá. No dia 7 eu ia pegar a estrada. Só que dia 7 era feriado. E aí, depois eu fui conversar com os caminhoneiros e disse assim, cara, quando é feriado, a gente tenta adiantar o que a gente tem de fazer de entrega, porque vai lotar de carro, de pessoas e tal, e aí fica fazendo um trânsito chato. E aí nisso, dia 7 não tinha muito fluxo, sabe? E eu tava muito ansioso pra fazer aquilo, aí eu acabei me desgastando muito fisicamente. Eu andava muito, tipo, sei lá, ninguém vai parar aqui pra mim, então vou andar no meio da rodovia, uma hora ou outra alguém vai querer me ajudar por algum motivo. Isso veio na minha cabeça. Só que isso é burrice, porque, primeiro, nem todo lugar de uma estrada tem lugar pra parar, e outro que o caminhoneiro pode pensar que é emboscada. Tem um cara no meio do nada pedindo ajuda, sabe? Aí ele fica menos propício a parar do que se eu estivesse num posto, e tem outras pessoas ali assim que dão um respaldo que eu tava no lugar pedindo carona. Então teve essa ansiedade que eu passei um dia de molho em Salgueiro pra poder segurar a barra, e aí no outro dia foi bem melhor. E principalmente, tipo assim, acho que esse lance agora de cair na metade do caminho não é mais um problema pra mim, porque se eu cair na metade do caminho eu consigo me virar, eu tenho uma certa autossuficiência. E tipo assim, acho que o principal lance agora é esse, sabe? O problema acaba sendo que minha mochila é muito pesada e eu perco mobilidade. Mas eu também tenho minhas formas de contornar, tipo, eu tenho uma mochila aqui de ataque, essa mochila ela dobra e ela fica bem pequenininha. E eu boto ela dentro da outra mochila. E eu ando só com uma mochila grande. E cara, como é que eu posso dizer aqui? Qual a dica que, vamos supor, tu quer dar a dica pra alguém, vamos supor agora uma situação, eu tô querendo fazer mochilão e tu quer dar uma dicas aí pra quem tá começando. Qual dica que tu dá assim pra... Tu já deu uma série de dicas também, assim, de o que pode fazer pra não errar e tal, mas o começo de tudo, pra, tipo, o que é que a pessoa pode levar, quantos quilos ideais pra deixar na mochila e tal. Tu também já deixou algumas dicas no teu Instagram também, não foi? Que é o Vini por aí, tu também já deixou, não foi? Mas, tipo, o que é que tu poderia falar agora pra quem tá querendo começar? Qualquer coisa que você vai fazer na vida, seja mochilar, seja acampar, seja pular de paraquedas, surfar, você tem que entender que tem um processo e você tem que ir dando passos graduais. Se tu é um cara que nasceu numa cidade pequena, tu nunca foi pra uma capital, tu nunca viajou por aí, tu nunca fez isso, então se você começar a fazer um mochilão agora, quando tu chegar numa cidade muito grande, num ambiente muito hostil, você vai ficar apavorado, e apavorado você toma decisões burras. Ou, por exemplo, sei lá, tentar fazer caminhos que não fazem sentido, fazer o possível para evitar aquilo. Então, tudo é uma questão gradual. Então, primeiro, fazer viagens curtas mesmo, tipo, sei lá, viagem tradicional, sabe? Ir, sei lá, passar um final de semana no lugar, voltar e curtir uma praia, para lentamente o seu cérebro ir se acostumando com aquele tipo de situação. Tudo bem que financeiramente é bem mais caro, é bem mais delicado, mas eu acho que é importante não dar o passo maior que a perna. Porque hoje eu vejo assim, que eu tenho coragem de sair para um lugar que eu nunca fui na minha vida e andar por aí pelas ruas e tal. É uma questão gradual. Tem uma amiga minha lá de Fortaleza que ela disse que eu mudei muito, que antigamente, sei lá, 2020, a gente andava em Fortaleza e eu andava assustado, eu andava alerta, porque eu pensava que alguém ia parar e me assaltar, e às vezes nem era uma situação que propiciava isso, eu ficava assustado. E hoje em dia não, hoje em dia eu ando por aí de boa. Por quê? Porque eu fui lenta e gradualmente, meu cérebro foi se acostumando naquele ambiente e foi entendendo que existe um contexto para o assalto, que eu tenho que estar na rua mais ou menos deserta, ou então se for um arrastão, enfim, tem contextos. E meu cérebro foi se acostumando também a não entrar em pânico. E também o pessoal tá muito condicionado a pensar que, tipo, botar o pé para fora de casa já vai acontecer alguma coisa por conta de, tipo, TV, rádio, aquela notícia também, né? E, tipo, não só isso, como rede social. Cara, ultimamente eu tenho recebido muito áudio de, fulaninho vai te abordar no meio da rua para fazer tal coisa. Tem muita, aqui em Pernambuco também tem muito telejornal que fala disso. Então, tipo, o cara sempre tá condicionado indiretamente a achar que o mundo em si sempre vai ter perigo. Tu tá jogado no mundo, se tu não tiver dentro de algum ambiente ali, tu sempre vai estar condicionado a passar por alguma coisa, né? Uma das coisas que eu também fiz como pessoa foi meio que me tornar uma pessoa alienada, digamos assim. Eu não vejo mais noticiário, não leio mais notícia. Mas é importante porque saber o que tá acontecendo. Cara, não queira saber, porque existe uma intenção, assim, por detrás daquilo. Quando vem uma notícia dessa, quando vem um rumor desse, estão parando na rua, sei lá, para aplicar a vacina de HIV, isso é para te gerar um medo que vai te fazer compartilhar essa notícia. Não necessariamente é o mundo real, porque o mundo real ele não é uma coisa assim tão cruel e fria como se faz parecer, né? Então, É um lance meio que você desconstruir essa ideia de que tudo é opressivo, assustador e ruim, quando na verdade as pessoas, 99% do tempo, têm dois estados. Ou elas estão completamente no mundo delas e não estão nem vendo o que está acontecendo ao redor, ou são pessoas boas, que geralmente são as pessoas mais velhas, né, que não são tão conectadas, que realmente elas estão te vendo ali assim, elas querem te ajudar, sabe? Então o mundo ele não é um lugar hostil e você precisa combater essa ideia. E é uma coisa lenta, não é uma coisa que é do dia para a noite. É exposição gradual, você fazendo uma aventura pequenininha aqui, é você fazendo uma trilha e dormindo numa barraca para ver. Na primeira noite você não vai dormir, aí na segunda você vai dormir, mas vai acordar de noite, aí na terceira tu vai começar a entender que aquilo é normal. E aí vai gradativamente. Aí é a mesma coisa uma viagem. Tu faz uma viagem, sei lá, para uma cidade que nunca foi na vida, e lá tu vai achar que todo mundo é estranho, que vão te assaltar e tal. Mas vai pra uma cidadezinha pequena de interior, ou perto da sua realidade que você conhece, sei lá. Eu digo interior porque o interior é muito mais seguro. Infinitamente mais seguro. Pode andar de noite que não vão te assaltar. Cara, uma dúvida, tipo, pra local perto, por exemplo, poderia ser até no próprio estado, como eu tava comentando contigo. Tipo, minha esposa, ela tem muita vontade de querer explorar aqui Pernambuco e ir pra vários locais daqui, inclusive interior, como eu te falei. Tu acha que essa exposição gradual pelo próprio estado que a pessoa mora também é bom para depois a pessoa ir para algo grande? O que tu acha disso? Eu meio que fiz isso, né? Porque primeiro eu explorei perto ali assim, na minha região. Eu pegava carona pelo Piauí, aí conforme eu fui pegando esse meu mochilão agora, eu quero ir até o Espírito Santo. Isso é muito mais longe do que que eu fiz antes, foi num ambiente controlado ali assim tal. E é importante, e é uma coisa assim tão simples, cara, depois que você... Assim, é como se fosse um jogo, a vida. E aí quando tu desbloqueia o poder, o super poder de viajar de carona, tua mente começa a se abrir, porque tu percebe que tu consegue fazer isso pra qualquer lugar. Às vezes é 5 minutos, às vezes pode demorar 2 horas, mas se você tiver paciência e ficar ali assim, uma hora ou outra alguém vai querer te ajudar, sabe? E, por exemplo, tem os graus de dificuldade. Quando você é homem e é sozinho, tem um nível de dificuldade. Se você for em casal, é mais fácil. Se você for mulher, é fácil, mas é muito perigoso, então não é recomendado. Sim. Se for duas mulheres, é mais ou menos no nível do casal, ali assim também é tranquilo. E se for dois homens, aí não, é muito difícil conseguir carona, porque o cara se bota em situação de risco, né? Que é dois contra um, digamos assim. Sim. É foda. Mas dá pra você fazer essas pequenas aventuras, sei lá. Ah, vou pegar a carona daqui pra Porto de Galinhas. Dá certo. É foda que, por exemplo, no teu caso aqui, tu tem que se deslocar lá pro final da cidade, né? Pra tu pegar. Vai lá pro Cais Santa Rita e pega o ônibus, só que o ônibus ele tem horas específicas pra o cara, pra a pessoa conseguir pegar. Eu digo assim, se você quisesse fazer essa viagem de carona, vamos imaginar. Lá também tu consegue. Não, eu digo de carona 0800. É, mas é difícil pra caramba, mas consegue. Tem que ter algum contato ou na própria estação lá tem que ir desenrolando, conversando com alguém. A mentalidade normal de viajar de carona é tu ir pra saída da cidade e já ter alguém saindo pra lá e vai te ver pelo caminho e vai dizer assim, ó, vou ajudar esse cara. Entendeu? Então, tipo, seria, a ideia seria ir pra saída de Recife, uma BR ou CE, de preferência. Eu acho que tem a BR, eu esqueci, eu tava vendo o mapa, tem uma BR que passa por lá, acho que é a 101. É, BR-101 e tem, pô cara, acho que tem duas BRs aqui importantes, a que é mais memorável é a BR-101, que ela interliga vários interiores daqui. E aí tu ir pra esse lugar, pra perto de um posto de gasolina, e aí tu começar a pedir carona. E aí uma hora ou outra, tipo, aparece. Então, às vezes demora, às vezes não. E se não der certo, tu tá na tua cidade. Entendi. Tu acha também válido, por exemplo, pra começar a pessoa quer ir pra um destino, mas depois quer começar a, por exemplo, ir pedindo carona. Tu acha válido também, se for o caso, de urgência, ou até só porque a pessoa tá... não tá vindo aqui a pergunta corretamente, mas vamos supor, a pessoa não tá muito confortável em pedir carona, mas ela quer viajar ali para sair explorando. Tu acha ainda válido a pessoa pagar alguma passagem, alguma coisa do tipo? Não, com certeza, pô. Viajar é você se colocar numa nova situação, num novo ambiente que você não tá familiarizado e descobrir novas coisas, e essas coisas elas vão te moldando como ser humano. Então tu vai sendo um outro tipo de pessoa, porque tu vai tendo que se virar, porque não é o teu ambiente normal, sabe? Não é o teu comum. E ter outros estímulos, outras coisas. Então, viajar no geral é uma coisa que é importante, que mexe com a cabeça. O lance de fazer isso de carona é que é mais barato. E que você tem um contato muito maior com as pessoas, tanto do local que você está viajando. Então eu tive muito contato com gente do Piauí, muito contato com gente de Pernambuco agora, sabe? Do Ceará. Então tem essa questão de o contato mais local com as pessoas, você não tá ali protegido, digamos assim, isolado delas. Mas viajar no geral te proporciona isso e você pode ir lentamente, tipo, não necessariamente precisa ficar num hostel. Um hostel também é um passo assim a mais, porque tu tá dividindo no quarto com outras pessoas, aí precisa interagir e tal. Não que precisa, né? Mas você acaba interagindo. Entendeu? E aí são esses níveis que vão te deixando um viajante mais experiente. Mas é completamente válido você viajar sem ser de carona, sem ser com uma mochila de 20 quilos nas suas costas. Então você... Que é complicado, cara. É. Porque assim, a verdade é que isso é muito desconfortável. Mas existem algumas pessoas que são malucas que gostam desse desconforto. E eu adoro. Uma coisa muito boa. É tipo, tu tem alguma coisa que, vamos supor, que tu não faria mais, que tu não faria no mochilão, algum erro que tu cometeu que tu não quer fazer novo, alguma coisa assim? Não andar em BR à toa, assim. Pra mim isso é uma burrice muito grande, eu podia ter muito me dado mal. É porque eu tava na mentalidade, cara, se ninguém aparecer eu durmo aqui no meio desse lugar e tal. Aí depois eu fui vendo que não necessariamente era assim, sabe? Que eu tava me botando em situação de risco total, desnecessariamente. Que era muito melhor ficar perto da civilização, né? E não só por questão de comida e tal. Se uma cobra me picasse, eu não tivesse sinal e aí, o que eu ia fazer, sabe? Enfim, foi uma coisa desnecessária que eu fiz nessa viagem, que eu não faço mais. Melhor ficar quietinho esperando carona. E deixa eu ver o que mais... Acho que não, acho que no geral foi muita jornada de descoberta, sabe? Tipo, de coisas que eu fui aprendendo. Tipo, hoje em dia eu sei quando um hotel é caro, quando um hotel é barato, quando eu bato o olho. E aí eu sei quando, por exemplo, um hotel é terrível, tipo, 50 conto não existe. Hotel de 50 conto, hostel, beleza, mas hotel não. Então deve ser muito ruim o banheiro, deve ser muito ruim o serviço no geral. São coisinhas que são detalhes que você vai aprendendo. Entendi. Agora aqui em Pernambuco, tu tinha me falado de ponto positivo e negativo, mas até o momento que tu chegou aqui, tu veio do interior pra aqui pra capital, passou por Recife, tá aqui em Olinda agora. Até o momento, o que é que tu achou daqui? O que é, assim, que tu curtiu mais de ver por aqui em Pernambuco? Cara, é complicado, é que eu tava te falando, né? Porque eu, pelo estilo de viagem que eu tenho, eu interajo logo com as pessoas mais legais da região, sabe? Tipo, a galera mais receptiva, mais caridosa e tal. Mas eu não sei, eu sentia muito que o pessoal do Piauí era um pouco mais fechado. Foi outro estado que eu cruzei assim extensivamente. Eles eram mais calados e o pessoal de Pernambuco, ele é muito mais aberto, sabe? A conversar e trocar ideia e tal. E principalmente isso. Assim, é um povo muito mais... É porque o nordestino em geral é assim. Mas eu senti uma abertura muito mais, uma curiosidade muito maior. Pra conseguir informação até tu chegar aqui, foi tranquilo? Tu conseguiu, o pessoal conseguiu te dar informação completa? É tipo, te forneceu algum outro contato caso não conseguisse passar informação? Uma informação de que tipo? É tipo, o que é que tu... É, pra onde tu deve ir pra tu chegar aqui mesmo? Que ônibus tu falou comigo, né? Pra saber que ônibus tu poderia pegar. Mas tipo, lá no busão, tu conseguiu falar com alguém? Tipo, pra dizer assim, ó, é essa linha mesmo? A pessoa te explicou direito? Foi tranquilo? Eu acho que isso é muito mais uma questão da pessoa do que do lugar. É. Mas tinha um ambulante lá e eu falei assim, ah, eu quero ir pra esse lugar aqui assim, tá? Ele falou assim, cara... Tem o 030, tem 910, 910 assim, ele me ajudou e... É, cara, aqui ambulante, desculpa estar te interrompendo, mas ambulante, é vendedor ambulante, cara, aqui eles andam em todas as linhas, que é possível, então são as pessoas mais fáceis de tu conseguir informação. E cara, é muito mais fácil tu conseguir informação com um cara que é ambulante do que com quem trabalha nas integrações da linha de ônibus, cara, é incrível isso. Mas, e aí, tu quer fazer alguma consideração final aí? Tu quer falar mais alguma coisa? Eu acho que uma das coisas que eu percebi inventando essa dor de cabeça pra mim é que a gente é muito mais capaz de fazer coisas do que a gente imagina. Então, quando eu traço, sei lá, um objetivo no mapa, que é o meu negócio, né? Eu olho pro mapa e digo, cara, eu quero chegar aqui. Eu, de 3 anos atrás, disse, sabe, mas será se eu consigo chegar aqui? Será se eu vou ter grana pra chegar aqui? Será se eu vou saber me desenrolar? Se não vai acontecer uma coisa ruim? Cara, você consegue. Você consegue... sei lá, você é tímido. Mas você não... Você, assim, você não é tímido. Coisas aconteceram na sua vida que te levaram a você ter uma visão de si que é tímido. Você pode fazer com que coisas aconteçam na sua vida pra te fazer ter uma visão de que você é um cara... extrovertido, digamos assim, sabe? Então, se colocar em cenários e ir se adaptando a esses cenários e desenvolvendo isso. Entendi. Cara, se tu pode repetir teu Instagram aí pro pessoal, que eu pretendo colocar isso aqui em algum lugar, então algum pro pessoal, pro pessoal poder te acompanhar nesse outro mochilão aí que tiver. Se quiser um detalhamento mais descritivo, tem um canal meu no Telegram, que é o Depósito de Criações, e aí pra esse mochilão, todo dia eu boto tipo como se fosse um backlog de tudo que aconteceu, inclusive eu vou botar dessa entrevista lá. Beleza. E lá eu tô fazendo tipo como se fosse um diário, eu jogo no meu outro canal, Depósito de Magos, e a galera tá gostando. Tá achando divertido acompanhar. E também tem meu Instagram, que é @vini.poraí, que eu achei um nome bem engraçado, né, e tal. Cara, eu achei engraçado foi a foto que tu colocou lá do... tu colocou a foto do Vida de Inseto lá, o cara viajando pra ele ir pra cidade. Ficou, não, eu coloquei, ficou perfeito, cara. Eu coloquei essa foto mais por causa do trabalho, porque eu não queria que ninguém falasse comigo. E aí eu tô nos grupos do trabalho e tal, e às vezes eles têm eu no Instagram, e eu queria sinalizar pra todo mundo que, cara, eu não tô em casa, eu não tô nas condições normais de temperatura e pressão, eu tô viajando. Aquela foto resumiu bem. Cara, caiu muito bem, cara. E tanto pelo que é Vini por aí, o cara é a formiga lá com o símbolo, que é símbolo não, né? Com um monte de mochilinha e tal. Ficou muito bom. Mas é isso, cara. Valeu aí. E vamos encerrar por aqui, que a gente ainda vai dar um rolê pela praia ainda. Valeu.